Givanildo Costa, comunicando. A língua internacional criada parece ter sido a língua ignota, obra de Santa Hildegarda de Bingen, no século XII. O bispo Wilkins, cunhado de Oliver Cromwell, publicou o plano de uma linguagem filosófica em que os acadêmicos poderiam expressar-se lógica e perfeitamente. O próprio René Descartes, cujo discurso sobre método foi publicado originalmente fora dos hábitos em francês em 1629, apresentou os requisitos que deveria satisfazer uma língua universal. Eles coincidem com os que o Esperanto satisfaz. O próprio Leibniz dedicou-se a elaborar uma língua que deveria ser uma álgebra do pensamento. Os enciclopedistas também não ignoraram os esforços despendidos para a criação de uma língua filosófica artificial e universal. Em sua utopia, Thomas More aborda a questão de uma língua racional. Comenius, igualmente, defendeu uma nova linguagem perfeita que será incomparavelmente mais fácil de aprender do que qualquer língua natural. E assim, antes de surgir o Esperanto, cerca de 300 tentativas foram feitas para consecução de uma língua internacional. Texto criado pelo escritor esperantista brasileiro Walter Francini no livro Esperanto, como Esperanto Sem Preconceito, em português e em Esperanto. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E esse Bonantago, né? Bonantago, a vitio que o ascutas, men. Minha cara, Valdeci, tive fartas bone, amigo. La família, fartas bone, compreneble. Minha cara, Leila, tive fartas bone. Cala filo, cala que filo, fartas bone. Pois é, nós estamos retornando, estamos aqui. Mais um programa Esperanto a Língua da Fraternidade, que acontece cada terça-feira, das 15 às 15h55. É o programa de cada terça-feira, nesse horário, que você não precisa desligar nada não, pode continuar sintonizando a rádio Rio de Janeiro, aqui, para você, na Ilha do Governador. E não podíamos jamais deixar de lembrar a nossa equipe, lembrar o nosso amigo João Manso, que já veio lá de Teresópolis, já gravou, já voltou, e junto com o nosso queridíssimo Cláudio Soares, que é o nosso locutor oficial da nossa rádio. Também não podia esquecer nunca a minha amiga Julieta Dulce, a voz maviosa da rádio. Aliás, é uma das vozes maviosas da Rádio Rio de Janeiro. Ela que está lá em Cascadura, ou ali junto à editora Lores, que não deixa de estar divulgando sempre a língua internacional para todo mundo. E também, para quem mais? Para o meu amigo Renan Hotmaner, que a cada semana divulga Esperanto no seu programa Arte Exposição. Outro dia fizeram um baita elogio ao programa dele. Vai longe, esse garoto, hein? Também fala em Esperanto, garoto. Você não está falando de Esperanto, não? E também queremos falar do nosso queridíssimo produtor, arranjador, apresentador, é tanta coisa, né? É o nosso queridíssimo Fabiano Henrique, lá no outro lado da cidade, ele que não perde o nosso programa. E para os ouvintes de hoje, nós temos uma série de ouvintes, é muita gente, nossa senhora. Desde o Celso Martins, que está na casa de repouso em Ibituruna, ali na rua Ibituruna, número 20. E olha, pessoal, vamos visitar o nosso Celso Martins, que ele fica para lá de feliz da vida, só quer falar em Esperanto. Ele que está ali, lá na rua Ibituruna, número 20, e que a visita é todo dia, de 2 às 4:30 da tarde. Vamos lá visitar o Celso que tem uma história de vida para contar. Ele que tem 82 livros publicados. Tem uma amiga nossa que está sendo entrevistada hoje, daqui a pouco vou dizer quem é. Ela, para fazer um livro, coitado, olha, foi muito esforço. O Celso fez 82, mas essa meu convidado veio assim: Givanildo, que facilidade para ele, né? Pois é, daqui a pouco você vai saber quem é. E também aquele abraço para Vera, para o meu amigo Djalma Lima e para o José de Paula, lá do Frei Luiz, ele que estão lá divulgando o Esperanto também. Para o Ricardo Flores, para o Paulo Maurício, para o Ailton, para a Eliane F. Silva, para a Letícia, para quem mais? Para a Letícia. Todos esses e do mais outros companheiros lá do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que nós estivemos fazendo um estudo lá. Queremos agradecer os companheiros de Caxias por essa permitir que nós sempre pudéssemos dizer alguma coisa lá, e que foi muito legal. Parabéns, companheiro lá de Caxias. E agora, por último, um abraço bastante fraterno para minha amiga Cleide, secretária do nosso queridíssimo César Reis, que é esperantista, que não perde também o nosso programa. Portanto, para você que nos escuta, está começando o seu programa Esperanto, La Lingua de Fratetsu. E não poderia deixar jamais de enfatizar uma editora importantíssima, conhecida no mundo inteiro, ela se faz aqui no Brasil, lá em Chapecó, que é a editora Fonto. Ela que edita livros de literaturas mais diversas em Esperanto para o mundo inteiro. Tem editor, ela edita, que está à frente do nosso queridíssimo Alfredo Baiz, e que tem autores os mais diversos, com obras as mais importantes. Para vocês imaginarem, o Lusíadas foi publicado lá, editado lá, olha aí. Que coisa, que importante, você não sabia que fica aqui no Brasil, hein? Lá em Chapecó, em Santa Catarina. Para você ficar sabendo a importância do Esperanto. Não deixa também de participar, de sempre estar frequente conosco, mandando o seu texto, mandando a sua sugestão. E com essa sugestão que eu descobri lá na internet, numa pesquisa feita pelo meu amigo Alcebiades Lopes, ele que é considerado ou conhecido como Tio Bidal. E aí eu fui ver lá, ele mandou para mim uma porção dos pensamentos da internet. Olha que pensamentos ele colheu na internet e passou por Esperanto. A virtude de perdoar supera a justiça. Olha aí, como é que é bonito isso. Sabe como é que ficou isso em Esperanto? Pardonemetso supera justetso. Gostou? Ficou mais bonito. Essa outra que ele mandou pra gente: alegre-se e banqueteie-se, mas ampare os pobres. Olha aí que bonito, hein? Sabe como é que ficou isso esperando na tradução dele? Gioio cae festeno, sede mariculoin subteno. Gostei. Quer mais uma? Só pra terminar, hein? A mais perigosa doença é a falta de sabedoria. É isso mesmo, meu jovem Valdeci? O nosso técnico dizendo que sim. Olha como é que ficou isso em Esperanto. La play dangera marsano, esses manco de sádio. Ficou mais suave. Aliás, a língua internacional tem uma sonoridade importantíssima. Porque é assim que nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. Pois é, estamos de volta para vocês. Vocês estão participando conosco e que na semana seguinte, na semana passada, nós tivemos a participação de vários companheiros, né? E no Responda se você é capaz, né? Que é o quadro que nós estamos enfocando agora. A pergunta da semana passada foi: como é o nome em Esperanto de um local no deserto coberto de vegetação? E demos três opções e a correta foi a letra B, oazo. Portanto, oazo em Esperanto ficou oazo. E nós tivemos tantos acertadores e no sorteio o agraciado foi o Vanderlei de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, que levou um livro infantil traduzido pela minha amiga Neide Barros Rego, né? Adeus às Armas, lá de Aula de Alá de Lar Miloy. Muito inteligente aquele livro infantil, eu esqueci o nome do autor, uma brochura, mas de uma riqueza, uma profundidade impressionante. Porque para hoje, valendo, hein, pessoal? Valendo um disco, um livro, hein? Da entrevistada, belíssima, olha que tem coisas do Harry Potter, para ela dizer pra gente. Que a pergunta é a seguinte, pessoal, atenção, hein? Pois é, diz pra gente, quero que você diga, mas tá muito fácil. Até o Renan, o nosso neto de 1 ano e 2 meses, sabe, hein? Onde acontecerá o 47º Congresso Brasileiro de Esperanto, de 15 a 19 de janeiro de 2012, hein? Onde é que vai acontecer isso, hein? Será que vai ser em Taguatinga, na opção A? Será que na B, em Manaus, Amazonas? Ou será que na C, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, hein? Será que é A, será que é B, será que é C? Eu vou descer dizendo que a letra é C. Será que ele tem razão? Sei não. Valendo, hein? Valendo um livro que chama-se A Arma Escarlate. É da minha amiga Renata Ventura, olha, toda em português, que tem coisa de Esperanto também. Pra você, porque a seguir nós temos aqui, meu jovem técnico. A música de hoje. Alô, amigos, aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um lançamento da música esperantista. E desta vez vamos à Espanha, mais precisamente à Catalunha. É de lá que vem o Caetielplu. Formado em 1986, o grupo passou por diversas formações. Ao todo, foram lançados 3 CDs. O repertório é composto por canções em ritmos espanhóis cantadas em Esperanto. Do álbum Surplatzen Venu Vi, vamos ouvir a faixa La Violonisto, O Violinista. Ianeran sos plubure one laubernio, vicineran sos plurum vicis violon. Ianeran sos plubure one laubernio, vicineran sos plurum vicis violon. Niri parigo gin, ialiam violonon, niri parigo gin, caili danzigos nin. Niri parigo gin, ialiam violonon, niri parigo gin, caili danzigos nin. Costos di al vi, ciu Ciu chore venu vi, venu chiam volos vi, ciu placem venu vi, cai min trovos tie ci. Ciu chore venu vi, venu chiam volos vi, ciu placem venu vi, cai min trovos tie ci. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Espíritas belgas apoiam o Esperanto. Assembleia Geral Ordinária do Niterói Esperanto Clube. Novas turmas de Esperanto em São Paulo. Editora promete movimentar o Congresso Brasileiro de Esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. Lançamento mundial de DVD sobre o Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, participa com a gente. Olha só o que ele disse, presta só atenção. Não é o que estou dizendo não, e nem minha amiga convidada que vai falar daqui a pouco, hein? Foi, sabe quem? Ex-presidente da França, o Jacques Chirac. O que ele falou do Esperanto, de minha parte, julgo que o progresso do Esperanto, com seu traço inseparável de respeito à diversidade cultural, seria um poderoso fator de harmonia e compreensão entre todos os povos. Inteligente ele, né? E você duvida ainda que não funciona? Pois é, duvide. Tá crescendo o Esperanto, pois é. Participa conosco, quero que você diga urgentemente. Responde, valendo o livro A Arma Escarlate. Olha, em português, da minha amiga Renata Ventura. Olha, que tem coisa de Esperanto também. Diz pra gente, quando acontecerá o 47º Congresso Brasileiro de Esperanto, de 15 a 19 de janeiro, hein? Esse ano, hein? Será que é na opção A, Taguatinga, Brasília? Será que é na B, Manaus, Amazonas? Ou será que é na C, Rio de Janeiro, hein? Diz pra gente, quero que você diga, porque já tem gente participando. A minha amiga Lenice de Campo Grande tá dizendo que a letra A. Olha, Lenice quase sempre acerta, hein? A Lucília de Campo Grande está dizendo que a letra A está bem. Ela quase acerta sempre, hein? A Regina Célia da Ilha do Governador está dizendo que a letra é A. Será que ela tem razão? Sei não. É, quero que você diga. E quem mais? O Luiz daqui da ilha está dizendo, Givanildo, um bom ano novo para todos e para o Givanildo. Obrigado, meu jovem Luiz, meu jovem ouvinte de sempre. E também ela aqui da Ilha do Governador, o Walter Fontes, ele está lá na sede da Associação Esperantista, escutando, hein? Está junto com a Rose e o Renato, estão na escuta, ela é na Associação de Esperanto, e que devemos dar uma notícia interessantíssima para você. Fica só atenção, porque isso aqui nós estamos aqui, meu jovem técnico. Entrevista. Ela é conhecidíssima no movimento, então quando se trata de computador, ela está sempre ali à frente da tela do computador, está sempre em contato com o mundo inteiro, ela que faz parte da juventude esperantista brasileira, ela que é esperantista de pouco tempo, e olha, já faz um trabalho importantíssimo, trabalhou recentemente com o Silvio Tender, o grande cineasta, ela que ajudou a botar Esperanto, mas quem vai contar isso é ela. além de outras coisas mais. E agora se tornou escritor, olha que coisa legal. Vamos falar com a Renata Ventura, que foi notícia esse final de semana, hein? Bonantagon. Bonantagon. Tive fartas boni, Renata. Yes. Cala a família, fartas boni. Yes, boni. Tive multe parolas esperanto, mal multe parolas esperanto? Yes, mi multe parolas esperanto. Tralareto. Tralareto, olha aí, se quer a tradução, aprenda o esperanto. Mas vamos crocodilar um pouquinho. A Renata está dizendo que fala que usa bastante computador, a rede de computador, para falar em esperanto, e ela sentiu que domina a língua, né? Mas, Renata, que alegria, quanto tempo a gente está tentando o seu passe livre para você vir até aqui, né? É. Faz um tempo, você teve outro dia aqui, não quero falar, então não estou preparada. Mas hoje ela veio preparada, ela que faz tanta atividade, de modo geral. Como é que é essa tua participação no movimento jovem, de modo geral, você que já está no movimento, não está há muito tempo, né? É, comecei a aprender Esperanto em 2003, por aí, sim, nos Estados Unidos. Sim. Eu morava lá, e aí eu tive essa ideia de criar uma língua internacional. Que interessante, né? E eu comecei a tentar, e no mesmo dia um amigo do meu pai foi lá e falou, você não precisa fazer isso, que já existe o Esperanto. Aí eu comecei a aprender Esperanto, e isso a partir em 2003. Dali? Em 2003. Isso. Aí eu aprendi 2 meses de Esperanto lá nos Estados Unidos e 2 meses aqui no Rio e pronto, acabou. Quantas línguas você fala? Eu falo português, inglês e Esperanto. Um pouco de espanhol, arranho. Um pouco de espanhol também, arranho espanhol. É. Como é que foi esse teu relacionamento nos Estados Unidos, falando inglês? E aí você sentia dificuldades que ocorrem de modo geral, você no outro país falando a língua daquele país? Não, não muito, porque eu aprendi inglês a minha vida toda. Então eu tive 10 anos de curso antes de ir pra lá. Mas eu senti que tem um preconceito deles, assim. Eles acham que o mundo todo tem que falar inglês e não estão nem aí pro resto do mundo, de aprender mundo, outras línguas. Então eles se acham superiores por o inglês ser, tecnicamente, lá na cabeça deles, a língua internacional. E você, naturalmente, deve ter enfrentado algumas situações interessantíssimas por lá, né? É, assim... Falando português e tal, que língua é essa? É. Que é falado por milhões, né? É. O Brasil, o português, se não me engano, acho que a quinta ou a sexta língua falada no mundo. É, com certeza, mas os americanos não sabem disso. Os americanos não sabem disso. Não. Mas, Renata, e como é que foi essa tua participação? Com essa tua participação tão ativa no movimento, você que... É, assim que aprendeu Esperanto, se enganjou e está participando de modo geral. Você chegou a ser quase presidente da sociedade, nós propusemos isso para você. É. Né? De uma juventude esperantista do Rio de Janeiro. Você, não, eu estou bem preparada para isso. Eu sou muito tímida. Muito tímida, hein? Muito tímida, está assim no microfone, altamente livre à vontade. É, e como isso... é que foi essa participação tua? É, como por está isso que sendo? Por causa da minha timidez, que eu prefiro fazer mais na internet, né? Sim. Então, eu criei vários pequenos movimentos na internet, como a ação no Twitter, para os esperantistas do mundo todo falarem sobre Esperanto no Twitter em um dia específico do ano, para chamar a atenção mesmo. Sim. E deu bastante certo. Deu certo, sim. É, isso. A gente sempre escolhe um dia e aí todos os esperantistas do mundo, legal, né, falam de Esperanto no Quantos Twitter. Quantos países têm participado nessas atividades? Ah, não sei. Um monte. Um monte. Pessoal, quando a gente fala essas coisas no microfone, quem escuta e que não fala de Esperanto, esse povo de Esperanto, não é nada disso. Vocês estão inventando. Não. Não é nada disso. Você fala desde o norte... Do norte ao sul, do leste ao oeste, do planeta, é isso? Coreia, Japão, Alemanha. Escolhe. O pessoal pode escolher à vontade. Burundi. Burundi, né? Desde acho que até da Oceania. Você está falando com gente da Oceania. Sim, né? Sim. Que certeza. Maravilha. E como é que tem sido todo esse... Como é que foi essa ideia que você teve? E o pessoal, pelo que estou observando, o número de pessoas é grande, depois o mais diverso. E em nível dessa ideia se fazer também em outros países... Com outros esperantistas, o pessoal já está começando a pensar nisso? Como assim? Né? De utilizar o Twitter, como você pega um dia, você propôs um mundo, um dia internacional, isso, e fala somente a língua. Uhum. E o pessoal está pensando também em fazer o mesmo em suas regiões e outros países também? É, todos eles participaram desse dia, dessa ação do Twitter. Todos gostaram da ideia de fazer alguma coisa em conjunto. Sim. Para mostrar, porque geralmente a gente sempre antes disso fazia coisas locais, né, ações locais, e nunca se juntava para uma coisa mais mundial. Então se firmou mais só aquele dia, para todo mundo falar, não teve outros movimentos para que pudesse o pessoal lá na sua região, no seu país também fazer isso? Ah, eu não sei como seria é. Seria interessante, ainda não? No Brasil. Sim. Um dia o pessoal esperando, falar esperando só no Brasil. É. Entre os esperantes. Seria interessante isso, é, não é? Não? Seria. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Uhum. Na sua em Bangu, por exemplo, que tem um movimento forte na Zona Oeste. Uhum. É interessante, não? Seria interessante. Muito interessante. Agora, você é formada em quê? Conta pra gente essa tua experiência junto ao Silvio Tender, você que colaborou naquele documentário uhum. sobre o JK, uhum. sobre o Jango. Conta pra gente essa tua experiência por lá. Eu me formei em jornalismo em 2006 e aí trabalhei durante 3 anos com o Silvio Tender, que é um documentarista famoso de documentário histórico. E, na verdade, eu trabalhei com o filme Utopia e Barbárie no cinema. Mas eu incentivei eles a botar a legenda em Esperanto nos DVDs dos filmes antigos dele, que são muito famosos, o Jango, Anos do Atacar. Fizeram muito sucesso no Brasil na época em que saíram no cinema. E aí agora, no lançamento oficial do DVD, tem Esperanto lá como legenda. Interessante, como é que você conseguiu estimular o pessoal da equipe, particularmente o Silvio, né, Silvio Tender, que conhecido no mundo inteiro, aderiu ao Esperanto, que eu achei aquele fenômeno. Aliás, nós precisamos ter mais daquilo lá, porque já acabou o estoque da cooperativa, dos que tinham, que foram vendidos todos. Né? Ah, legal. Mas depois precisar depois falar com você, precisa arranjar mais. Eu vou falar com o Silvio. Eu vou falar com o Silvio, na verdade. Agora, e essa tua participação junto à arte? A arte cênica, no caso, o filme, o cinema, não é isso? Como é que o pessoal vê o Esperanto nessas atividades? Porque já existem filmes, inclusive, por aí. Aliás, teve um festival internacional, agora recentemente, no Congresso Internacional, que foi em São Paulo, né? Que você participou também. Sim. Não, eles não conhecem muito ainda do Esperanto, mas sempre que eu falo, eles gostam da ideia e querem incentivar. E é isso, no meio do cinema, né, brasileiro. Cinema brasileiro, sim. Eu fiquei maravilhado quando surgiu o ano passado no Congresso Brasileiro, que agora está sendo em janeiro, até o ano passado foi em julho, e eu vi aquele rapaz, o rapaz veio da Rússia, da fronteira da Europa com a Ásia, né? Aquele, nossa cidade, até de um Kizá, que é histórica, a história dele, não consigo lembrar o nome do Kizá, ele veio lá daquela região apresentar um festival de cinema e esperando de várias partes do mundo no Congresso Brasileiro. Eu achei aquilo fenomenal. É, super simpático ele. Também. Muito legal, né? Muito. Tinha uma pessoa de quantos países? Oi? Ah, não sei. Ah, tinha gente da Europa. do mundo todo, né? Várias pessoas participando. Com certeza, foi muito bom esse congresso. Agora, essa tua atividade, você já está com quase 60 anos, não é isso? 26. Está com novinha. Está começando, já está aí, pessoal, com toda essa cultura tua aí. Com relação a essa atividade que você está fazendo do Esperanto, a gente está observando que você sente uma necessidade de aprofundar cada vez mais o Esperanto nas classes de modo geral. E o que é que você acha dos jovens, do jovem brasileiro, por exemplo, que internacional já é uma realidade. No Brasil também já existe. Mas tão incentivada a maior junto ao jovem brasileiro com respeito ao Esperanto, o que está fazendo na universidade, o que está trabalhando no seu trabalho comum, em casa de modo geral. Eu acho super importante que eles sejam estimulados a aprender. Até porque você vivenciou isso, você morando nos Estados Unidos. Com certeza. Você sentiu isso, né? Eu, na verdade, eu sou tímida, mas eu era muito mais tímida antes. E foi o Esperanto que me ajudou. Que desentravou você. Desentravou. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos, numa cidade que tinha muito estrangeiro, e eu quase não falava com ninguém. Você morava em que cidade lá? Em Houston. Texas. Texas. E aí, depois que eu comecei a aprender Esperanto, é que eu comecei a querer falar com todo mundo e fazer amizade no mundo isso todo. Só que aí eu já tinha saído de Houston, entendeu? Então, só pela internet. Mas eu acho que os jovens, hoje em dia, já podem achar muitos benefícios de aprender Esperanto. Até porque a globalização, Facebook, internet, você pode fazer amizade pelo mundo todo aprendendo Esperanto. E tem também aqueles estudos que fizeram com crianças sobre o Esperanto, falando que o Esperanto estimula o raciocínio lógico nas crianças e ajuda a aprender outras línguas. Então, eu acho fantástico para o jovem hoje em dia. Não precisa nem ser a língua mais falada do mundo, mas hoje em dia já é fantástico aprender Esperanto. Interessantíssimo que ela está colocando depoimento vivo de alguém que morou fora do Brasil, né? Claro, você está maravilhada, né? Você não quer participar com a gente? Então participa. Olha, tá valendo o livro dela aqui, A Arma Escarlate, que ela nem começou a falar ainda, hein? Olha só, que maravilha, que fala de Esperanto, também todo em português. Vamos lá participar conosco. Então diz, quero que você diga. Olha só como é que tá fácil. Essa até o Renan, lá de casa, sabe, hein? O nosso neto, hein? Que tá 1 ano e 2 meses, agora tá 1 ano e 6 meses, tá me exagerando, hein? Onde acontecerá o 47º Congresso Brasileiro de Esperanto, de 15 a 19 de janeiro, hein? Agora, esse mês. Será que é na letra A, em Taguatinga, Brasília? Será que é na B, em Manaus, Amazonas? Ou será que é na C, Rio de Janeiro, RJ? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Qual será, Renata? Diz não, Renata. Porque você vai responder depois sobre Twitter, sobre outras coisas mais. Porque assim nós estamos aqui, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Lançamento mundial de DVD sobre o Esperanto. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. A União Espírita da Bélgica apoia o Esperanto. O site da instituição contém uma seção dedicada à propaganda do idioma. O texto aconselha a adoção da língua internacional pelo movimento espírita de todo o mundo, com vistas a facilitar a troca de informações entre pessoas e instituições. Ao final, aparece a tradução para o francês do poema Prece sobre o Verde Estandarte, de autoria de Lázaro Luiz Zamenhof. O Niterói Esperanto Clube vai realizar a Assembleia Geral Ordinária. O evento vai ocorrer no dia 24 de janeiro, a partir das 5 da tarde. Entre os assuntos a serem abordados estão o relatório do Conselho Fiscal e a prestação de contas da entidade. Na mesma ocasião, será eleita a nova diretoria para o biênio 2012-2014. A Assembleia ocorrerá na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, número 207, sala 1609, no centro de Niterói. Estão abertas as inscrições para os cursos promovidos pela Associação Paulista de Esperanto. As aulas serão aos sábados, com início no dia 4 de fevereiro. O curso introdutório terá turmas de manhã e à tarde. Serão também ministradas lições de iniciação à fala do Esperanto. Cada módulo terá a duração de 10 aulas. Detalhe no endereço www.easp.org.br. Editora promete movimentar o Congresso Brasileiro de Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce. A editora Lorenz prepara uma movimentada série de eventos para o Congresso Brasileiro de Esperanto deste ano. Os congressistas vão poder comprar livros e outras mercadorias com descontos especiais no estande da instituição. Entre os principais lançamentos estão o Almanaco Lorenz 2012 e a Agenda Bilingue. O público também terá acesso à mais recente edição do Boletim Comunique. No dia 17 de janeiro, a 14ª reunião dos amigos da Lorenz terá como destaque a palestra a ser proferida pelo médico Elmir dos Santos Lima sobre o tema Caridade Moral e Caridade Material. O dia seguinte, o professor José Pacini vai palestrar sobre o Esperanto nas dependências do Centro Espírita Casa do Caminho. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. O jubileu de prata do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro, é o destaque da mais recente edição do Boletim INCO, da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Será decidido nessa semana se o Congresso Internacional da Juventude Esperantista 2012 irá ocorrer na China ou no Vietnã. E entre os dias 16 e 25 de agosto, acontece na Sicília o Congresso Italiano de Esperanto. E o projeto Esperanto para o público solicita voluntários para divulgação do idioma em eventos no Rio de Janeiro. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. foi lançado o DVD La Universala Lingvo, a língua universal. O documentário foi escrito e dirigido pelo cineasta norte-americano Sam Green. A obra conta a história do Esperanto desde os primórdios até os dias de hoje. Personalidades do movimento esperantista internacional prestam depoimento sobre o uso da língua internacional no mundo moderno. A produção foi financiada pela instituição Esperantic Studies Foundation. A estreia do filme ocorreu em São Paulo em julho de 2011, durante o Congresso Pan-Americano do Idioma. Os espectadores se emocionaram ao ver imagens raras de Lázaro Luiz Zamenhof. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, estamos de volta para vocês. Olha só, minha amiga Renata estava, não, estou muito nervosa, nem parece. Se soltou que dá, diz que já quer participar em programa de rádio. Não, agora o microfone que se cuide. Mas Renata, que prazer tê-lo junto conosco. Mas antes de você voltar a responder, nós vamos também ler algumas coisas que chegaram agora há pouco pra gente aqui. A Eliane de São Cristóvão, o Renato de Cosme Velho e o Luiz aqui da ilha. Joanil, só tô, o Luiz aqui da ilha, só tá faltando você dar detalhes com respeito ao programa que vai acontecer lá em Brasília. Daqui a pouco eu vou dizer, meu jovem. Também o Renato de Cosme Velho tá dizendo que a letra é A. Tá dizendo que a resposta correta é a letra A. Taguatinga, Brasília, que vai ser, segundo a informação, o congresso que vai, como que seria, né? Segundo ele, agora de 15 a 19. É lá em Brasília. Será que é isso mesmo, Taguatinga? Não sei não, hein? Se bem que a gente está dando umas dicas por aí aqui. E também Eliane de São Cristóvão diz, Vanildo, meu querido, boa tarde. Já que estamos no ano novo, que tal você cantar um pouquinho para nós? Aquele abraço de sempre e opção é A. Pô, você cantar agora, eu vou tomar um tempo muito grande da minha amiga Renata, minha jovem. A gente canta em outra oportunidade, tá legal? Eu sei que vocês querem ouvir a minha voz, que é altamente melodiosa, melodiosa com bastante desencontros musicais. Mas na semana que vem eu canto, minha jovem Eliane. Obrigado, minha jovem, pela deferência e pela participação conosco. Mas vamos continuar com a nossa queridíssima Renata. Mas Renata, você falou do Twitter. Diz pra gente aí sobre a questão dessa atividade tua no Twitter, como é que está com relação o interesse cada vez maior das pessoas. Você tem um trabalho tão interessante que no Congresso Brasileiro você foi convocada lá e tal, inclusive arranjando um curso de Esperanto. Como é que é essa história toda? Não, eu criei um cursozinho assim por e-mail para quem ficasse interessado lá no Twitter para aprender Esperanto. Tem umas 70 pessoas por aí que ficaram interessadas. Eu fiquei impressionada. A pessoa já está querendo fazer uma escola. Escola da tia Renata. Aí eu estou tentando, estou mandando para eles por e-mail o curso. E aí, está dando resultado? Tá. Que maravilha, que maravilha. Olha aí, pessoal, que coisa legal. Mas vamos continuar. Você falava agora há pouco de um outro assunto que eu achei muito interessante. Dá para você falar que você estava falando, mas que não era no microfone? Não, era do Passaporte Esperanto, que é um outro projeto que eu criei, que é para criar informativos e distribuir nas universidades sobre esperantistas que viajam o mundo usando o Esperanto. Então, nesse primeiro número, foi sobre um casal de coreanos que fez exatamente isso. E aí eu explico o que é o Esperanto no informativo e como é que foi a experiência deles viajando pelo mundo, conhecendo várias culturas. E falo um pouco da gramática do Esperanto no final. E aí a gente distribuiu isso para universidades do Brasil todo, com a ajuda de vários esperantistas. E depois eu traduzi esse informativo para o Esperanto. E aí, através do Esperanto, ele foi traduzido para 20 outras línguas. E pessoas de 20 outros países estão fazendo a mesma coisa, distribuindo nas universidades. Está dando resultado, portanto? Tá, sim. Eu achei muito legal. Eu não sabia que tinha sido você. Eu já falei aqui. Aliás, isso é uma produção belíssima, né? Num papel que chama atenção. Aliás, a gente precisa aprender, inclusive, no nosso movimento, tem que ter recurso também, né? Para nossas publicações, publicar coisas tão bonitas como você fez naquele trabalho, da experiência daquele casal da Coreia do Sul. É, precisa ter qualidade para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas. Chamar a atenção, o pessoal pensar que... Não é pensar, não, concluir que o Esperanto veio para ficar. É isso. Qualquer coisa séria, a gente precisa cada vez mais se esmerar. Uhum. Não fazer qualquer coisa e depois... Não... Peraí, nós estamos atualmente em dias em que o aperfeiçoamento das coisas cada vez mais belas é de uma importância muito grande, não? Isso. Agora, Renata, você lançou o livro Arma Escarlate, uhum, é isso? Isso, em novembro. Em novembro, né? Eu não conheço bem a série da Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, eu não conheço, não acompanho, mas é muito falado... Eu andei vendo alguma coisa muito criativa aqui de filme, né? Uhum. Aquela série altamente criativa. Isso. Eu acho até que inspirada, a própria espiritualidade está inspirando, sério, porque tem quase tanta coisa da espiritualidade, não é não? É, aqueles não momentos mágicos e tal, muito interessante, uhum, que hoje que a televisão sabe fazer. Uhum. E você, utilizando esse trem, que não é bem um trem, é algo muito mais que isso, né? Isso. Você então concebeu a Arma Escarlate. Isso. Que interessante. Que essa semana você foi notícia no suplemento da Zona Sul, não é isso? Isso, do Globo. Do Globo, né? É. Como é que é a concepção desse livro e tal? Ele traz um processo educativo pra gente, em que ele ajuda, porque eu perguntei, a gente escrevendo muita coisa aí, né? Isso. E aí eles não colocam todo um fundo educativo. Isso. Querem só relatar e aí querem só divulgar. Uhum. Mas esquece as consequências. Isso, começar com como eu tive a ideia, né? Sim. Eu vi uma entrevista com a J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter, e em que um fã americano dela perguntava se ela estaria interessada em escrever um livro sobre uma escola de bruxaria nos Estados Unidos. Porque o Harry Potter é uma escola de bruxaria na Grã-Bretanha, né? Sim. Aí ela falou que não, que ela não escreveria, mas que ele poderia escrever o que como ele quisesse. Então eu pegando essa ideia, eu falei, vamos fazer um livro sobre uma escola de bruxaria no Brasil. E aí o meu livro é sobre um menino morador do Dona Marta, da favela Dona Marta, e que ele, no meio de um tiroteio em 97, ele descobre que é bruxo. E aí ele tem que fugir dos traficantes que estão atrás dele e vai aprender magia para se defender e para defender a família dele. E o livro tem várias lições morais, eu tento passar várias coisas desse isso. tipo, e análises sobre a sociedade brasileira, sobre problemas sociais e educacionais. E é isso. Eu achei muito interessante essa maneira, a maneira como você concebeu. Agora, você botou bem o Esperanto, onde é que o Esperanto tem essa história aí? É porque assim, no Harry Potter os feitiços são todos em latim, misturado com inglês. Sim. E aí eu digo no meu livro que esses feitiços não funcionam no Brasil. No Brasil só funcionam feitiços em tupi-guarani, em urubá, em bantu. Isso. Só que feitiços em Esperanto funcionam no mundo todo. Então... E aí eu falei do Esperanto aí. E aí o Esperanto também está aí, né? Isso. Tranquilo. Olha, a obra, eu achei interessante. Deve ser altamente criativo. Vou comprar o livro e vou ler também. Tá bom. Eu achei muito interessante. O livro é um pouquinho grosso. Como ela imagina a concepção dela para fazer um livro 550 páginas. 550 páginas. Que maravilha. Mas tem gente lendo em um dia. Em um dia? Em um dia. Tem um garoto de 12 anos que leu em um dia. É mesmo. E já leu mais duas vezes depois disso. A crítica é... Duas vezes? Qual a idade do garoto? 12 anos. 12 anos. É. E a imprensa, de modo geral, a crítica, tem dito alguma coisa? Ou está muito novo ainda? A imprensa ainda não. Quem foi que editou? A Novo Século. A Novo Século. Pelo selo Novos Talentos da Literatura Brasileira. Ah, é? Que maravilha. E aí a faixa etária é de 12 anos até 79, sei lá. Jovem de todas as idades. Isso. E eu tenho recebido muitas críticas positivas, todo mundo está gostando muito e recomendando. Mesmo? Que maravilha. E está muito bom, por enquanto. Agora você vai lançar no Congresso e tal, né? Vou levar alguns livros lá para vender. Congresso vai ser onde mesmo, hein? Não posso falar. Não pode falar. Não pode falar, né? Então, ela lançou lá na cooperativa, que foi um sucesso também, né? Foi. O pessoal, vários compraram e tal, gostaram. Uhum. Não sei como é que está sendo o desdobramento, né? É bom para dar de presente, para dar de presente, aniversário, né? É. Ao invés de ficar duas horas no shopping procurando presente para a pessoa, compra meu livro. Já compra o livro, pronto. É. E até você pode até entrar em contato com ela. Sabe, eu quero ser autógrafo. E aí você marca em algum local da autógrafo. Com certeza. Que maravilha. Tem o site, se quiser, do livro. Ah, sim, dá pra gente que o site. Que é escarlate.net. Escarlate.net, repete, isso, por favor. Escarlate.net. Escarlate. É fácil. É, então, esse aí deve ser o primeiro de uma série, é isso? Isso, vão ser 5 livros. Pois é. Mas a Renata vai ficar aqui no nosso programa. E nós temos alguma coisa a seguir, meu jovem? Tem algo interessante? Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Alguma vez passou pela sua cabeça a ideia de que o Esperanto é realmente algo ligado ao céu? Não? Então ouça! Existem dois corpos celestes batizados em homenagem à língua internacional neutra. Trata-se dos asteroides Esperanto e Zamenhof. Antes de mais nada, vamos explicar. Asteroide é um corpo menor do sistema solar. Geralmente possui algumas centenas de quilômetros. É também chamado de planetoide. O termo asteroide deriva do grego aster, estrela, e oide, sufixo, que denota semelhança. Já foram catalogados mais de 500 mil asteroides, sendo que diversos deles ainda não possuem dados orbitais calculados. Isto posto, voltemos aos nossos asteroides esperantistas. Em 18 de março de 1936, o astrônomo finlandês Yrjö Väisälä descobriu o asteroide 1421. Esperantista fervoroso, ele decidiu batizá-lo com o nome Esperanto. Pouco menos de 2 anos depois, precisamente em 6 de fevereiro de 1938, o mesmo cientista observou o asteroide 1462. Este último foi chamado Zamenhof em homenagem ao criador da língua internacional neutra. O Esperanto tem diâmetro de 43,31 quilômetros, o Zamenhof apenas 25,82 quilômetros. Yrjö Väisälä, anos mais tarde, foi presidente da Associação Internacional de Cientistas Esperantistas. Desencarnou em 21 de julho de 1971. Agora você pode ter a certeza de que o Esperanto paira sobre nossas cabeças. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desrevido! Curiosidade Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. E você vai participar conosco? Diz pra gente, quero que você diga urgentemente. Tem muita gente participando, você não quer participar também, não? Ah, tá interessado? Então diz pra gente. Onde acontecerá o 47º Congresso Brasileiro de Esperanto? Agora, de 15 a 19 de janeiro, hein? Será que é em Taguatinga, em Brasília? Será que é em Manaus, na letra B? Ou será que nasceu no Rio de Janeiro? Foi em 2007. Então ficou entre Taguatinga, Brasília e, mano, todo mundo dizendo que é a letra A. Será que eles têm razão? Sei não. Você não pode participar não, hein, Renato? Vê lá, hein? Você já sabe. Mas, Renato, vamos continuar no nosso bate-papo. Estou quase terminando, Renato. Que coisa, hein? Quando a coisa é boa, né? Passa rápido, não é isso? É. Exato. É o telefone, não quer participar? Rapidinho. 3386-1400. 3386-1400. Tri-tri, oxês, unicvar, nulo, nulo. Mas, Renato, eu tô com um livro aqui. Valeu, Zobil, pra Gama com essa, um texto desse livro, Esperanto Sem Preconceito, que é do Waldo Francini, e tem um texto que ele fala aqui sobre Esperanto, tem tradições literárias, literatura e poetas. E fiquei pensando em você. E você pensou em passar essa obra para o Esperanto? Eu pensei, eu gostaria muito. Tem que ver com a editora também, se eles deixam, como é que faz. Interessante. E né? Precisa de um tradutor muito bom, porque o livro é cheio de sotaques regionais brasileiros. Então o tradutor vai ter que brincar com isso de sotaque de alguma maneira no Esperanto. Como mas, colocar isso, né? É, mas eu espero que dê, que seja legal. Espero que realmente funcione. É. Eu gostaria muito de ver meu livro em Esperanto. Que seria muito legal. Sim, seria muito legal. O teu livro, se for passada por Esperanto, e lido pelos esperantistas do mundo inteiro. Isso. Olha, se prepare que você vai ser convidado, é sério. De outro pegar o livro e passar por outras línguas, em Esperanto. Tomara. Isso, com certeza. Mas, Renato, nós estamos quase ao final, que coisa séria. Não fica triste não, Renato. Tu vai vir outras vezes aqui também. Está participando conosco aqui o nosso Ronaldo de São João de Meriti, dizendo que é letra A. Obrigado, meu jovem Ronaldo. Também está participando conosco o Tarciso Barros. Piedade. Tá dizendo que a letra A também. Obrigado, jovem. Rosa de Lima, de Calvocante, dizendo que a letra A. Obrigado, Rosa. Todo mundo participando dizendo que a letra A. Se você respondeu realmente que a letra A, meus parabéns, porque o congresso que vai acontecer agora de 15 a 19 é lá em Brasília, ou seja, em Taguatinga. E de 19 a 21, sexto encontro dos esperantistas espíritas, que vai ser logo depois do congresso. Esse congresso, Luiz, dando informação para você, vai falar sobre a renovação do movimento esperantista, eu digo movimento esperantista, né? E também de outras coisas do movimento, vão ter palestras de mais diversas, inclusive a nossa Renata vai lançar o livro e vai ter fazer palestra também. Renata, nós estamos terminando, que coisa séria, hein? Isso. Puxa, diga as suas últimas palavras, quer dizer, no microfone. Não sei, compre meu livro. Compre meu livro. Renata, que prazer tê-la conosco. Obrigada. Me esperas que vi Tiam Partopreno, Tieni, Irontalves, né? Danco. Neda Kindi, diz devido. Obrigado, Renata. E olha, vários acertados aqui, né? A Rosa de Lima, o Tarcísio, a Eliane, o Renato, a Lenice, a Lucila. Eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá, a Regina Célia. E aí, vamos ver o que é que vai sair, Renata. Misturando pra lá, misturando pra cá, Renata. Vamos ver o que é que você vai... quem é que vai ser o agraciado aí? Vamos lá. E ela escolheu, escolheu não, tirou o famoso acaso, saiu pro Renato do Corvo de Velho. Renato, pela primeira vez você tá ganhando, já tá participando, pela primeira vez já tá ganhando, parabéns. O Renato do Corvo de Velho ganhou o livro A Arma Escarlate da Renata Ventura e vai ganhar um autógrafo também. E nós estamos terminando, coisa séria, hein? Como é que a gente faz, meu jovem? Diz devido, Duncan. Diz, a semana que vem o congresso vai ser de Brasília. O programa vai ser de Brasília, pessoal. Só que o Fabiano vai apresentar aqui. Vou a Brasília e vou mandar de lá pra cá pra vocês. Diz devido, Duncan. Diz. Diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.